boa noite, Canela 313, informação WIC. Canela 313, a identificação chegada bom, se dita para 4 mil pés, ajuste ao 0 no 4. 4 mil pés, chegada bom, se dita no 0 no 4, Canela 13. Via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste 1015, um bom voo. Passou a Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, no caso foi Alfa, está na Torre 1-8, decimal 9-5, ponto de espera da 1-0, obrigado. Estou aqui, Salvador, bom dia, 4071, só espera que eu tenha 4071, pista livre, autorizado além decolar, o vento 120 com 10. Autorizado além de decolar, 4071. Salvador, boa noite, trip 5296, trip 5296, boa noite, formação Whisky confere, Aracaju, nível 190, pronto, copy. Pronto, copy, tá. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5454 no transponder, o trip 5296. Autorizando Aracaju, 190, decola na 10 curva, saída curva, após, direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5454, o trip 5296. Trip 5296 correto, remoto 13, chama pronto para o estacionamento. Vai chamar. Ah, controle 11471, pode já curvar à esquerda em direção Luta. Para pushback, estacionamento 9. 1889, autorizado, reporta, tá? Passaremos, 1889. Salve Salvador, boa noite, bom nome 604. Informação 370 Fortaleza, gate 2. Bom nome 604, informação ISC confere, Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 110 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta peso Luna 9, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5457 no transponder. Autorizada 370, Fortaleza, acompanha a rota do plano, decola da 190 com curva à esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 1208 e aciona 5457, Bonomia 04. Bonomia 04, correto, portão 2, chama pronto, pushback estacionamento. Chamará pronto bono, para o pushback estacionamento, Bonomia 04. Alô, 6310, no 612, pushback acionamento. Bom, no 60... Corrigindo, Oxa, né, 6310, só um instante pra iniciar no 612, a aeronave da Gol já finalizando o push no 09, vai estar que se a retaguarda, na minha escuta, aguardando. Guardando, 6310. Para o tanque, gol 1889, temos 147 a bordo com 3 horas e 28, alterna com 1889, taxi TV abate principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 110, no ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, com ajuste 1015, bom voo, confirmando apenas o POB. Ok, via pátio Indy Alpha, no ponto de espera 2895, POB 147. 147, copiado, bom voo. Para 2015, contará estabilizado 6313. Duas aeronaves na escuta do solo, passe agora para a frequência 1895, a torre, para o pushback e táxi. Verdade, sim. 4071, chame Recife em 1251, alternativa 13325. Recife agora 1251, alterna 13325, alterna 4071, alterna. Boa noite, chegou no 889, chega no ponto da 9. Boa noite, chegou no 889, livre a decolagem da 10, o vento é 120 graus, 09 nós. Gente, livre a linha decolada 10, o 1889. Sala 6310, pro táxi 167320, alterna Natal. Ciente, táxi via Pátio Índia, chame no ponto de espera da 10 para decolagem. Pátio Índia, chama Pátio Ponte de Espera, 6310. No 889, decolada ao 00, chama o controle 120.8. 208, 889, bom. Salvador, voo no 889, decolou. Voo no 889, contato radar, sua para nível 360, da El. Da El, nível 360, voo 889. Localizado a Xaná 63, todo 3. Xaná 6313, chame torre 1895. 1895, 6313. Salvador, boa noite, Xaná 6313, estabilizado, baixado, checado. Boa noite, Xaná 6313, avistado, livre, o pouso na 10. O vento é 120 graus, 8 nós. E o ajuste agora 10, 15. Livre pouso, 1015, Xaná 6313. Controle Salvador, o passaredo 908, cruza 5.700 para 5.000. 139808, desce para 2.000 pés, ajuste 1096, livre LS, reporte estabilizado. Ok, 1016 para 2.000, livre interceptar, vai informá-la. fonte espera da 10 está pronto, tente a aeronave da 3 aí na final. Ok, o Ocean 6310 é um Airbus da companhia. Após o pouso do mesmo, está autorizada a linha em manter 1-0. A aeronave da companhia, linha mantém, linha 310. No solo 04, está livre o táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04-6303. Na 6310, autorizada a decolagem, dá 1-0, o vento 120 graus, 07 nós. Oceania 6310, decolado ao 06, chame o controle, 120 decimal 8. 208, 6310. Ok, confirme a aeronave que chamou a torre, é o TAN 3662. Ok, aguarde, vou no 604, temos tráfego, um Airbus da Oceané que está se dirigindo agora para o Gate 4, aguarde a liberação. Controle Salvador, Oceané 6310, decolou, está cruzando 2.900. Oceané 6310, contato radar, sua para nível 350, sai da PUCA. 35 Puca 6310. Ou no 889, chame Recife 3325. Recife 3325. Boa noite. uma milha e meia pra cima e trem baixo. Boa noite, Passarelo 9808, avistado. Tá livre o pouso na 10, o vento é 120 graus, 099, e o ajuste é no 016. V16, livre pouso, gente. Do 4235, sem identificação, bons 4 mil pés, ajuste na 096. Está posicionado agora no gate 4. Após o parqueamento efetivo da aeronave, está autorizado o espelho de acionamento e chame para o táxi, gol no 604. Coordene com a equipe de solo, ok? Chame em 1895. Ok, Web 6747, autorizado Guarulhos, nível 3620, via Upezulu 16, até BH. Após BH, direto Trive, após Trive, Poços de Caldas. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5465. Web 6747, autorizado Guarulhos 360, decolando da 10, curva direita da Euleda Bridge, Upper Zulu no 6 BHZ, Trive Poços, 208-5465. Correto, chame no gate 5 quando pronto, Web 6747. Obrigado. Mantenha a chegada para não conflitar com a saída. Permanece como número 1, né, doutor? Permanece número 1. Azul 4235, reduza para 220 nós. Reduzindo 220 nós, para 220. Azul Guarulhos, Tan 3398, tem que seu ir. Tan 3398, a sua identificação chega da Mari, desça para nível 050. Preciso de velocidade 250 nós, é o número 2 na aproximação. 5250 nós, reduzindo para 50. Chame 6310, chame Recife no 2545, ou termo 2085. 645-2085, com Recife, 6310.